Muito obrigado pela audiência, tá? A você e seus amigos de trabalho aí na Rod Bem Bikes. Um beijo pra vocês aí, viu? Meu amigo Francisco Evangelista de Bom Jardim, aí no Maranhão também, ele disse que não perde o programa, sempre interagindo comigo no Facebook. Muito obrigado, viu, Francisco? Um abraço a todos vocês. Minha querida Poliana Moura, a sua mamãe, aí em Santa Luzia do Paruá, a Patrícia Maiara, a Márcia Farias, o Quinca, a Gorete Diogo, a Doralice, enfim, todos vocês amigos aí ligados na Tropical FM Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão, ouvindo nosso programa. Aí todos os dias às 7 horas da manhã é sucesso de audiência. Um beijo para minha querida Débora em Bom Jardim, Minas Gerais. Um beijo para vocês, viu? A gente começou, estava tudo tão bem. Você só pensava em mim, eu não pensava em ninguém. Era só carinho, era só amor, era só beijinho e paixão. Era tudo flor, não existia dor, era mais perfeita emoção. Foi ficando diferente, sua atitude mudou. Daquela flor tão bonita, só o espinho ficou. Espetou, espetou, espetou, espetou. Essa mulher estressada só vive de mau humor. Tá sempre com essa cara de quem comeu e não gostou. Essa mulher estressada eu não consigo entender. Mesmo chata e complicada, eu ainda amo você. Quando a gente começou, estava tudo tão bem. Você só pensava em mim, eu não pensava em ninguém. Era só carinho, era só amor, era só beijinho e paixão. Era tudo flor, não existia dor, era mais perfeita emoção. Foi ficando diferente, sua atitude mudou. Daquela flor tão bonita, só o espinho ficou. Espetou, espetou, espetou, espetou. Essa mulher estressada só vive de mau humor. Tá sempre com essa cara de quem comeu e não gostou. Essa mulher estressada eu não consigo entender. Mesmo chata e complicada, eu ainda amo você. Essa mulher estressada só vive de mau humor. Tá sempre com essa cara de quem comeu e não gostou. Essa mulher estressada eu não consigo entender. Mesmo chata e complicada, eu ainda amo você. Eu ainda amo você. Maravilha, maravilha. Igor Ferreira cantou pra vocês Quando a Minha Música Estourou. Um beijo aí muito carinhoso para minha querida amiga Vivi Maísa. Ela é de Saré, no Pernambuco. Ela diz que não perde o programa. Ela está sempre interagindo comigo no Facebook. Vivi Maísa, em Saré, no Pernambuco. Um beijo para você, viu? Muito obrigado a todos vocês aí dessa linda cidade de Saré, no Pernambuco. Também a minha querida Dalva Agapito. Galva Agapito. De Botucatu, interior de São Paulo, também disse que não perde o programa. Ela me deixou um e-mail muito bacana no Facebook, uma mensagem muito bacana. Obrigado, viu, Dalva? Dalva Agapito, aí em Botucatu, São Paulo, ligado no mundo sertanejo. Vamos, no quadro Ao Som da Viola de hoje, quem canta bonito, Milionário e José Rico recordam. Sonhei com você. Depois de muito tempo acordado, já cansado de tanto sofrer, esta noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você. Você apareceu em meu quarto e sorrindo me estendeu a mão.

Também a galera do grupo musical Tchê Louco, né? Um abraço a vocês aí do grupo musical Tchê Louco. Também a Joselaine, que ouve o nosso programa. A todos vocês, ouvintes aí da Web Rádio Vitrine Musical, interior de São Paulo. Muito obrigado, viu? Mancha Negra, um abraço, viu? Sucesso nos seus shows, no seu trabalho. Mundo Sertanejo agora recebe Yolanda Miami, do Piauí para o Brasil inteiro, passando por Brasília e visitando o nosso programa. Tudo bem, Yolanda? Seja bem-vinda ao nosso Mundo Sertanejo. Tudo bem. É um prazer estar aqui em Brasília divulgando o meu CD, né? Que é o Sertanejo e Forró. E é um prazer enorme estar passando por aqui e divulgar todo esse trabalho. Muito bem, Miami. Na sexta-feira, semana passada, você esteve no meu show e você subiu ao palco, deu uma canja comigo, o público gostou muito da sua performance no palco, canta muito bonito, a galera realmente gostou, tinha um público muito grande no meu show e você abrilhantou mais ainda o palco cantando comigo. Você tem quantos anos de carreira? Quanto tempo você está na estrada aí batalhando, Yolanda? Eu tenho 20 anos de banda, né? Banda, 20 anos. Como vocalista. Vocalista de banda. As bandas nordestinas. As bandas que fazem sucesso, né? Com certeza. E um aninho, agora está completando um aninho de carreira solo. Carreira solo. E na carreira solo você continua cantando forró ou músicas mais românticas? Não, lá no Piauí tudo o pessoal gosta, então é variados. Porque eu me lembro que lá no meu show você cantou forró e cantou músicas românticas, né? Sim, adoro cantar esse estilo. Então é uma cantora versátil. Com certeza. Yolanda Miami, essa música Quarto Frio, ela está no seu CD, é mais romântica ou mais dançante? Quarto Frio, ela está gravada em duas formas, são dois CD. Então tem ela está tá numa gravação em forrozinho clássico. Sim. E também no outro CD ela está no estilo arrocha pop. Vamos ouvir? Sim. Vamos mostrar para os nossos ouvintes a música Quarto Frio, canta Yolanda Miami aqui no Mundo Sertanejo. Yolanda Miami. E eu não quis assim, o que aconteceu foi muito ruim. Estou no quarto frio, na escuridão. A sede que já vi. Estou confuso e não consigo entender o seu amor. Saber por quê não está fazendo bem para o meu coração. Já chorei demais, perdi a conta das lágrimas em meu colchão. Então eu peço, vá embora, amor, me deixe só com a solidão. Eu não quis assim, o que aconteceu foi muito ruim. Estou no quarto frio, na escuridão. Na escuridão. A sede que já vi. Estou confuso e não consigo entender o seu amor. Saber por quê? Não estou. conta das lágrimas em meu colchão. Então eu peço, vai embora, amor, me deixe só com a solidão. E eu não quis assim, o que aconteceu foi muito ruim. Estou no quarto frio, na escuridão. A sede que já é o fim. Estou confuso e não consigo entender o seu amor. Aí, cantou pra vocês, Yolanda Miami. Que voz bonita, hein, Yolanda? Essa música é bacana, hein? Sim, sim, sim. Faz Entendi. Sucesso pelo Piauí? Sim, tá tocando nas rádios onde eu já passei. As rádios caiu na gracinha do pessoal. E cada rádio dessa daí tá tocando, graças a Deus. Muito bem. Miami, nós somos uma rede de rádios, mais de 1000 emissoras do Brasil inteiro. E no Piauí, que é o seu estado natal, qual a sua cidade lá no Piauí? A minha cidade é Castelo do Piauí. Onde eu nasci é Castelo do Piauí. Castelo do Piauí, onde você nasceu. E mora atualmente aonde? Campo Maior. Campo Maior, interior do Piauí. Então, no Piauí nós temos inúmeras emissoras de rádios que também transmitem o nosso programa. Assim como em todos os estados, né? Então, vai ser muito legal, porque como você faz muito sucesso pelo estado, muitos shows, a partir desse programa, o seu sucesso vai aumentar mais ainda. Com certeza. Ô, Yolanda, canta uma moda ao vivo para os nossos ouvintes. No seu show ao vivo, uma música que geralmente você gosta de cantar. Eu faço Roberta Miranda, né? Eu sou muito fanática dela. É Roberta Miranda? É, sim, sim, sim. Vamos então? Adoro. Vamos lá. Yolanda Miami ao vivo, aqui no Mundo Sertanejo, pro Brasil e pro mundo. Vem cá, meu dengo, ai, ai, ai, ai, ai. Vem me fazer chamego, ai, ui, ui. Teu cheiro me enlouquece muito mais. Faz comigo, ai, ai, ai, ai, ai. Vamos misturar qualquer baião, pra ver no fim de tudo o que é que tá. Vamos misturar nossa emoção, brincar, cantar e amar, e amar, e amar. O que entra aqui dentro e não sai, o que bole, remexe, quer mais. É o sangue que solta da veia, é o fogo do amor que incendeia. Vem cá, meu dengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai. Eu te canto, ai, ai, ai, ai, ai. Tu me faz ui, ui, ui. Vem mais, vem cá, meu dengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai. Eu te canto, ai, ai, ai, ai, ai. Tu me faz ui, ui, ui. Vem mais, vem cá, meu dengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai. Aê, Yolanda Miami ao vivo no Mundo Sertanejo. Que voz bonita, hein? Que bom, um pouco minha voz tá um pouco com a terra hoje, até porque eu tô com 8 dias divulgando meu trabalho aqui em Brasília. Sim. E cada local que eu chego, eu faço como eu fiz quando me vi aquela noite. Dou uma canjinha e saio divulgando meu trabalho, vendendo, conversando com o povão. Sim, né? Eu percebi que quando você desceu do palco, você foi pro público e vendeu bastante CD. Eu fiquei muito feliz. Com certeza, e a vida é essa. Eu tô indo buscar cada uma, cada pessoa, tô indo buscar. E aposto muito que Deus está do nosso lado e vai dar certo. Deus é maravilhoso. Com certeza. Já deu tudo certo. Um abraço aos amigos da Rádio ABC Shalom, em Cuiabá, Mato Grosso, exibindo o nosso programa. Um abraço ao Alan Sérgio e toda a equipe da ABC Shalom, aí em Cuiabá, Estadão do Mato Grosso. Muito obrigado pela parceria de vocês. E lá, inclusive, viu, Cleiton Rocha? Cabra Danado faz muito sucesso, né, na programação local da rádio. Muito obrigado a todos vocês. Daqui a pouco, estamos de volta. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Sabemos que a solidão é a doença do século. No entanto, aqui no Canal 2 da Antena Web, não queremos que se siga solitário. Aos domingos, das 5 às 6 da tarde, convidamos-lo a entrar no nosso bate-papo musical e a deixar entrar Marcos Rangel na sua sala. Bate-papo musical! Todos os domingos, das 5 às 6 da tarde, no Canal 2 da Antena Web, com Marcos Rangel. O Canal 2 tem o prazer de apresentar Tardes Latinas. São 60 minutos para dançar ao som da melhor música, vinda essencialmente da América Latina e da Espanha. Tardes Latinas. De segunda a sexta-feira, entre as 3 e as 4 da tarde. Só aqui, no Canal 2 da Antena Web. Às quartas-feiras, pelas 13 horas, o Canal 2 da Antena Web apresenta-lhe Ritmo Latino. Um espaço com locução inglesa e com a apresentação de Neil Ullman, que comporta 60 minutos de música latina, do mais profundo do Caribe e da América Latina. Ritmo Latino, às quartas-feiras, à 1 da tarde, no Canal 2 da Antena Web. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, Mundo Sertanejo está de volta hoje recebendo Yolanda Miami aqui no nosso programa Mundo Sertanejo. Cantora do Piauí para o Brasil inteiro, divulgando seu CD. Ô Yolanda, conta para os nossos ouvintes. No Estadão do Piauí, onde você faz muitos shows, você já cantou em quais as bandas lá? Já foi vocalista em quais as bandas? No Piauí é muitas as bandas, né? Eu vim para Campo Maior, que é onde eu moro, em Campo Maior. Agradeço... Fica próximo a Teresina? Sim, sim. Próximo a hora de viagem. Sim. Né? Então, lá em Campo Maior, eu trabalhei na banda Os Amantes. Vim de São Miguel do Tapuio para trabalhar na banda. Só sim. Lá na banda passei 8 anos. Uhum. Daí saí, fui para uma banda também chamada Sintonia, que o pessoal, o dono da banda, os familiares, é de Piripiri. Sim. Tive para Esperantina também, numa banda chamada Os Voyages, né? E São Miguel do Tapuio, ultimamente eu estou fazendo uma parceria lá, em São Miguel do Tapuio. Muito bem. Esse último CD, eu estou com CD de forró, só que não tem música minha. Eu estou só intérprete. Isso, né? Isso. Uhum. Então lá eles têm um estúdio, tem uma banda. Então todo esse trabalho de voz eu estou fazendo lá com eles. E como cantora, tô como cantora da banda. O nome da banda é Forró Balada. Forró Balada. Forró Balada. E você canta, trabalha na banda e também... Faço a minha carreira solo. Carreira solo, paralelamente, isso, né? Isso, isso. Muito bem. Yolanda, essa música, Fique Com Ela, autoria de quem? Yolanda Miami. Yolanda Miami, tá no seu CD. Tá no meu CD. Tá. Vamos no meu ouvir? CD. Sim, com certeza. Canta bonito no mundo sertanejo, Yolanda Miami. Daqui a pouquinho os contatos para shows. Para todos, há sempre alguém me fazendo de boba. Receba minha benção, pois sem você não sei viver. Já andei humilhada, cansei. Preciso de um homem que me dê a mão aqui nessa terra. Às vezes eu fico pensando, chorando, cantando, meu Deus, será que eu não vou conseguir? Tudo bem, eu te aguardo por toda a vida. Quem sabe um dia eu possa sorrir quando olhar pra mim. Ô Senhor, ilumina aqui. Ô Senhor, ilumina aqui. Ô Senhor, ilumina aqui. Yolanda Miami. Por favor, me deixe em paz. paz, não quero jamais sofrer. Hoje me decidi que não te quero nunca mais. Você quer voar, me deixe viver, volte pros braços dela. Muito bem, ouvimos com Yolanda Miami, Fique com Ela. Música bacana, toca também nas rádios lá no Piauí. Com certeza. Muito bem, agora pro Brasil inteiro, né? Na verdade, Deus tá abençoando, tá dando certo. Graças a Deus, né, Miami? Com certeza. É, um abraço aqui, meu amigo Luiz Antônio, em Guarapari, no Espírito Santo. Luiz Antônio, a Jalete Matos, tantos e tantos amigos nós temos aí no Espírito Santo, ouvindo pela rádio Sim AM. Aliás, no estado nós temos várias rádios parceiras, né? O Luiz Antônio interagindo comigo no Facebook, também o Herbert Souza em Viana, Janete Matos, ele me confidenciou que ouve no meu programa todos os dias, nosso programa Mundo Sertanejo, todos os dias às 14 horas, aí pela rádio Sim AM de Guarapari, Espírito Santo, para todo o estado, né? Valeu, Luiz Antônio, Herbert Souza, Janete Matos e tantos outros amigos ouvintes nós temos aí em Guarapari, em todo o estado do Espírito Santo. Muito obrigado, viu? Yolanda Miami, para contratar o seu show pro Brasil inteiro, você tem uma banda bacana, você é vocalista de outras bandas e tem a sua carreira solo. Quais são os seus contatos telefônicos, Facebook, Orkut, site? O meu Face, como eu tô nessa correria, eu não tenho produtor, não tenho empresário, é eu que divulgo meu próprio trabalho. Sim. Eu não tenho muito aquele tempo de estar no Face. Sim. Mas tem o Face não tem quase nada no Face, tem uns 6 vídeos em mesmo, vídeo caseiro, só para divulgar minhas músicas, minhas letras. Sim. Uhum. E tem o Face, que é yolandamiami@hotmail.com, tudo com Y, você vai conseguir acessar entrando assim, yolandamiami@hotmail.com, tudo com Y. E o telefone para contato? É o 086, que é o lá do Piauí, 991-8303, e aí você entra em contato comigo mesmo. Maravilha, mais ou menos assim, ó. 99-11-8303, 99-11-8303. Maravilha! Nada melhor do que dar o telefone pra show cantando. Com, né, certeza, Yolanda, com Miami. Certeza. Então, pra fazer contato, contratar um show da Yolanda aí pro estado do Piauí, pra todo o Brasil, todo o Nordeste, né? Ligue 86-99-11-8303 e contrata esse show dessa mulher que canta pra caramba, viu? Canta mais uma ao vivo, Yolanda? Sim. Pode ser essa aqui, ó. Vou pedir pra você cantar uma. Pode ser da Paula Fernandes? Pode sim. Vamos lá. Vai se entregar pra mim como a primeira vez. Vai delirar de amor, sentir o meu calor, vai me pertencer. Sou pássaro de fogo que canta ao teu ouvido. Vou ganhar este jogo, te amando feito louco. Quero teu amor bandido. E alma viajante, coração independente, por você corre perigo. Dou a fim dos teus segredos e tirar o teu sossego. Ser bem mais que um amigo. Não diga que não. Não negue a você um novo amor, uma louca paixão. Diz pra mim, tão longe do chão, serei os seus pés, as asas do sonho, como ao teu coração. Permita sentir, se entrega pra mim. Cavalgue meu corpo, a minha eterna paixão. vai se entregar pra mim. Ei, Yolanda Miami ao vivo! Cantou bonito, né? Yolanda Miami, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa, divulgar o seu trabalho aqui pro Piauí, pro Brasil inteiro, tá? Que Deus abençoe a sua carreira, seu trabalho e quando vir a Brasília, não deixe de nos visitar. Obrigado a você, obrigado a todos, né? Obrigado àquelas pessoas aqui em Brasília que estão apoiando todo esse meu trabalho, apesar que não conhecem, mas com certeza daqui vai começar o pessoal comentar e tudo. É grato por ter sido tão bem recebida a esses 10 dias de trajeto. Esse trabalho aqui, Brasília, aqui divulgação na capital, sim, né, dos brasileiros. Agradecer em primeiro lugar ao Senhor, nosso Pai, porque... Nosso Deus maravilhoso. Eu estou aqui, foi Ele que trouxe, é Ele que está à frente de todo esse trabalho aqui. É verdade. E mais uma vez agradecer você por me apanhar lá no meião do povo e trazer pra cá, me trazer igualmente assim como você traz uma princesa. Merece, você merece. Tá? Obrigado, Diego Valadares. É um prazer enorme estar aqui participando desse programa maravilhoso. Muito bem. Né? Então, também quero mandar um abraço a todo o povão piauiense, nordestino. Leva o nosso abraço a todos os piauienses, nossos amigos, onde nós temos tantas e tantas emissoras de rádio aí no Piauí, exibindo nosso programa. Miami e Yolanda Miami, obrigado. Obrigada, digo eu. Com certeza, não tenha dúvida, o seu nome vai estar aonde quer que eu esteja. Ah, estaremos sempre juntos, misturados. Com certeza. Um abraço. Daqui a pouco voltaremos com o nosso Mundo Sertanejo. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Já estamos de volta, Mundo Sertanejo. Um abraço, Yolanda Miami, que participou com a gente no programa com muito sucesso. Parabéns, querida. Manda um abraço, meu amigo Anderson Barbosa, da Rádio Ideal FM, Boituva, São Paulo. Todos da equipe aí, muito obrigado, viu? Quem canta bonito agora, Diego Valadares, Tô Nessa. Sexta-feira, sabadão, latinha na mão, tô nessa. Muita gente bonita curtindo a vida, tô nessa. Abraço, beijo na boca, festa louca, tô nessa. Se a galera agitou, me chama que eu vou, tô nessa. Bailão animado, sanfoneiro arrumado, tô nessa. Modão sertanejo, mulher e cerveja, tô nessa. No som do batidão, no pancadão, tô nessa. Se o DJ agitou, me chama que eu vou, tô nessa. Tô nessa, tô nessa. Se a sanfona tocou, me chama que eu vou, tô nessa. Tô nessa, tô nessa. Se o DJ agitou, me chama que eu vou, tô nessa. Chega mais, Naldo Campos, vamos nessa! Tô nessa, Diego Valadares, quebrando tudo no bailão. Sexta-feira, sabadão, latinha na mão. Tô nessa! Muita gente bonita curtindo a vida. Tô nessa! Abraço, beijo na boca, festa louca. Tô nessa! Se a galera agitou, me chama que eu vou. Tô nessa! Bailão animado, sanfoneiro arrumado. Tô nessa. Modão sertanejo, mulher e cerveja. Tô nessa. No som do batidão, no pancadão. Tô nessa. Se o DJ agitou, me chama que eu vou. Tô nessa. Tô nessa. Tô nessa. Se a sanfona tocou, me chama que eu vou. Tô nessa. Tô nessa. Tô nessa, se o DJ agitou, me chama que eu vou, tô nessa.